perder alguém que pensa ter Jesus no coração e vê-lo no presépio ou numa encenação de crucificação. Não posso entender alguém que dizesse Jesus Cristo é meu rei, um Deus que não se assume, se cai, se quebra e aos seus súditos confunde. Um Cristo assim não pode ser meu rei, porque não tem as qualidades de um Deus, não passa de uma imagem esculpida que não tem vida. Não posso entender a força e o poder que há neste Jesus, de rosto inanimado, imagem do pecado que não se conduz. Não posso acreditar se vejo alguém levar nos ombros o seu Cristo e sua cruz. Dois mortos que caminham nas densas trevas, na mais negra escuridão. Edifica a alma e acrescenta fé, que moraliza a cruz. Só posso acreditar no Cristo que subiu e que desceu da cruz, da fria sepultura, ressuscitou e fez brilhar a sua luz. Um Cristo assim.